Terceiro dia. Sentada, encostada em uma parede com as costas retas, coloque os pés em contato com os joelhos dobrados e abertos. Empurre delicadamente a parte interna das coxas, no sentido de alongá-las, abrindo as pernas. Permaneça assim por 30 segundos. Repita por 3 vezes. A seguir, com as solas dos pés juntas, segure-se nos pés. Incline-se à frente, apoiando os braços nas pernas. Sinta as coxas e costas alongando-se. Permaneça por 30 segundos. Volte à posição inicial lentamente. Repita por 3 vezes. Deitada, joelhos fletidos. Coloque as mãos atrás da cabeça. Dobre a perna esquerda sobre a direita. Nessa posição, empurre a perna em direção ao chão até alongar bem a parte lateral do quadril. Permaneça por 30 segundos e volte lentamente. Repita com a outra perna. Deitada, com os joelhos fletidos, entrelace os dedos atrás da cabeça. Traga suavemente a cabeça para a frente. Segure por 10 segundos e volte lentamente. Repita por 3 vezes. Ajoelhe-se e depois sente-se sobre as pernas. Estique-se à frente com os braços esticados. Caminhe com os braços. Faça movimentos suaves com a coluna para cima e para baixo, contando até 10. Repita por 3 vezes.